começa agora de partida. A gente se encontra em outro momento. Pois cruzei eu por tantas bocas em quatro versos que de fato só fizeram mesmo foi queimar meu filme. Por isso mesmo eu não estou aqui. Se perguntarem, diga logo, esse daí mais gordo eu nunca vi. Preciso mesmo de uma viagem. Se esse caso não é o teu, por favor, então que fique à vontade. E achando isso tão bom, espanto os grilos com o som.